conseguir dormir. Não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Você podia ter caprichado menos no beijo, deveria ter pegado leve na hora de amar. Devia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. Eu dei pra você tudo, tudo que tinha pra dar e nada adiantou. Nada. Você só queria me usar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, no beijo da morena. Ou se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, no beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Isso é top da vaquejada. Banda top das vaquejadas. Uma nova história. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. Eu dei pra você tudo, tudo que tinha pra dar e nada adiantou. Nada, você só queria me usar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena.